about love. Yes, you will. Yes, you will. Dá licença, playboy na cena, apologia, rap de favela. Mano, não sou moda das novelas, somos da viela. Sem herança do pai, olho azul da multinacional. Queda de blindado e fecha os vidros no sinal. Pensamento do cotidiano, alforria pra existência. Violência não é experiência, convivência. Buscando direito, batendo no peito. Ritmados pela causa e o preconceito. De volta com a base que bate e arrepia a alma. Uma voz a mais que relata por essa nobre causa. Há mil anos, duas décadas de vida. E tão perseguindo na corrida, ensinando pra aprender, compartilhando, mãe entender. Sul, Paraisópolis, chegando pra você. É nós mesmos em segredo, puro nas pontas do dedo. Rap verdadeiro, de blade sem medo. Caminhada solo, cansativa, pernas pra corrida. Cada palavra um sentimento, uma história de vida. Pesquisa internet, meus relatos é verdadeiro. Sem trilha da novela, nem turnê no estrangeiro. Eu sou do rap, bem antes de se vender pra mídia. Vender kids, hip hop. E eu vendo ideologia, é por amor, não valor. Seja ele qual for, quem gostou, aprovou. Apologia voltou. Diferente, distante, moçando a faville. Com blusa de 500 e QI de menos 20. Pausa nas ideias furadas, descanso pra sabe inteligência pra chocar. Penas com palavras, sofredor em busca do direito ou da dignidade. Não vá de balão, não falsar, aqui não tem felicidade. Antes de falar que apologia é incompetente, meus relatos são trilha sonora pra acontecimentos recentes. Se é favela, bate no peito, orgulho de ser preto, deixa eles falar, vai lá, de nossos defeitos, que não tem jeito, o rap nacional que tá nas pistas, se é sonora, já sabe a apologia. Se é favela, bate no peito, orgulho de ser preto, deixa eles falar, vai lá, de nossos defeitos, que não tem jeito, o rap nacional que tá nas pistas, se é sonora, já sabe a apologia. Se é favela, bate no peito, orgulho de ser preto, deixa eles falar, vai lá, de nossos defeitos, que não tem jeito, o rap nacional que tá nas pistas, se é sonora, já sabe apologia. Favela, bate no peito, orgulho de ser preto, deixa eles falar, vai lá, de nossos defeitos, que não tem jeito, o rap nacional que tá nas pistas, se é sonora, já sabe apologia.